seja porque pá. Mais febril, tenebroso do que o mar e de tsunami. Eis que tamo de volta e gigante, pela sede de justiça e pro favela ou gueto. Pelas escadas da vida, nos degraus do sofrimento. Aprendi que os morros de Mike Tyson eram ódio, que aqui tem que ser a pontuaço pra ter pódio. Rotineiro constante avassalador, tem lágrimas sangrando a alma do compositor. Liga nós e dá um salve. Salve. Liga nós e dá um salve. Salve. Liga nós e dá um salve. Salve. Liga nós e dá um salve. Foi esmagar as bactérias que estão no ar. Em qualquer bang, qualquer fita, tamo aí, é pra somar. Dá um gritão e pode pá. Que as ruas nós conhece como as pontas dos calcanhar. Nós e a zica que estrala no rap. Pau no seu cu, cuzão que me critica, que fala que me alerta pros moleque, na verdade incita a violência, ao crime organizado. Mas sou 20 de caminhada e nos 20 fui rap pesado. Eu represento e represento com orgulho mesmo os mano que nos fundam das cadeias, pilotam sem medo, com disciplina e pondo a paz nas quebradas. Salve, porque o certo não admite falhas. E não me importa se o discurso não muda meu rumo, se ainda tem sangue respingando nas tags dos muros. Sei que sonhou como não é melhor, mas já viu quem que veio do pó, voltar ao pó e assim. Liga nós e dá um salve. Salve. Liga nós e dá um salve. Salve. Liga nós e dá um salve. Salve. Liga nós e dá um salve. Salve. K-A-R-O, pra finalizar L, dá licença, querido. Carol, pra quem não me conhece, concreto. Racha mesmo, extremo esse esqueleto. As patas de dinossauro esmagando com sangue nos dedos. Os inimigos, os velhos corrompidos. Realidade cruel. É locomotiva fora dos trilhos. E sai da frente. Que nós estamos sem freio. Aqui é resistência, nega, é rap verdadeiro. E que se foda que não toca nas rádios dos boy, cuzão. Meu terrorismo é sonoro, é pra fazer revolução. No coração do favelado, na alma do deteto. Do mano que na biqueira gladeia pelo sustento do tio. Humilhado na reintegração de posse, baleado seu barraco pela merda da tropa de choque. Queria sim paz pra periferia, sem ter que desejar morte de pilantra por pedofilia. Liga nós e dá um salve. Salve. Liga nós e dá um salve. Salve. Liga nós e dá um salve. Salve. Liga nós e dá um salve. Salve. Eu sei. E nas quebradas infelizmente ecoou a bala. Eu sei que nas quebradas infelizmente ainda a polícia mata. Eu sei que se tem corpos decompondo no rio, tem retrato, mas que claro que vivemos na guerra civil. Tem ponto 30 disparando, incendiando os águia da PM ou as blazer no assalto a banco. Cê tá nos campos de concentração moderno, onde a besta é americana e vem de caldo e chifre usa terno. Então não treme, criança, quando cê vê outro ataque simultâneo comandado pelo PC. Outro menor que furou de 9 o para-brisa no engarrafamento pela joia de origem suíça. Então não diga que nosso rap é apenas retrato, estereótipo apológico, a violência barata. Se é violento, cotidiano periférico se torna natural, infelizmente, ser sangrento. Os versos. Liga nós e dá um salve. Salve. Liga nós e dá um salve. Salve. Liga nós e dá um salve. Salve. Liga nós e dá um salve. Salve. Mixtape Ultra Fita.